السورة da aranha. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا Alif Lam Mim. Os homens supõem que por dizerem cremos serão deixados enquanto não provados? E com efeito provamos os que foram antes deles. E em verdade, Allah sabe dos que dizem a verdade e sabe dos mentirosos. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Os que fazem as más obras supõem que se esquivarão de nós, que vil o que julgam. Man kana yarju liqa الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Quem espera o deparar de Allah, por certo, o termo de Allah chegará, e ele é onisciente, o onisciente. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. E quem luta pela causa de Allah apenas luta em benefício de si mesmo. Por certo, Allah é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. E aos que creem fazem as boas obras, em verdade, remir-lhes-emos as más obras, e recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E recomendamos ao ser humano benevolência para com seus pais, e lhe dissemos, e se ambos lutam contigo, para que associes a mim o que não tem ciência, não lhes obedeças. A mim será vosso retorno, então informar-vos-ei do que fazieis. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. E aos que creem e fazem as boas obras, certamente fá-los-emos entrar na grei dos íntegros. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. E dentre os homens há quem diga, cremos em Allah. Então, quando molestado por causa de Allah, considera a provação dos homens como castigo de Allah. E se uma vitória chega de teu Senhor, dizem, por certo, estávamos convosco. E não é Allah bem sabedor do que há nos peitos dos mundos? E em verdade, Allah sabe dos que creem,